Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Livros com Rumo. Esta semana, edição número 104, significa que cumprimos 2 anos de emissões regulares. E o que é que temos então para a emissão desta semana, António? Boa noite. De facto, o programa Livros com Rumo comemora com a edição deste programa o seu segundo ano de emissões regulares e contínuas, todas as semanas na antena da Universitária 97.5 e também em rumo.pt, emissão online. Para comemorar, de facto, a data, temos uma emissão especial com uma convidada particular e mais especial ainda, Patrícia Portela. Patrícia Portela é uma autora ligada ao universo do teatro, no entanto, desde 2007 que se lançou neste mundo da literatura. Publicou em 2007 Odília, ou A História das Musas Confusas do Cérebro, uma edição da Caminho, e já de 2008, Para Cima e Não para Norte, também uma edição da Caminho, para nós, e até ao momento, o melhor livro de literatura portuguesa. Bom programa. Boa emissão e melhores leituras. Patrícia Portela cresceu em Lisboa, Macau, Utrecht e Helsínquia. Trabalha em teatro, dança e cinema. Quase sempre nos bastidores. Vive entre Passo de Arcos e Antuérpia. Tem 34 anos, publicou pela Fenda, Operação Cardume Rosa e Se Não Bigo, Não Digo. Pela Caminho tem editados Odília ou A História das Musas Confusas do Cérebro e Para Cima e Não para Norte. Tem ainda pela Culturgest editado Escudos Humanos. Fez o curso de realização plástica do espetáculo e esteve no Teatro da Garagem, O Olho e Projeto Teatral. Escreveu diversas peças como One Spoke, One Smoke, One Died, Operação Cardume Rosa, T5, Banquete ou a trilogia Flatland. Recebeu, entre outros, os prémios ACARTE Madalena Azaredo Perdigão, Revelação de Teatro pela Associação de Críticos de Teatro Portugueses e Navegadores Portugueses 94 de BD pelo Centro Nacional de Cultura. Patrícia Portela, boa noite mais uma vez. Boa O que é noite. isso de trabalhar no teatro e esse mundo do sonho, de manipular sombras, personagens, feitios, sensibilidades, tudo isso? O que é isso? Eu não sei muito bem o que é isso. É assim, mais ou menos aquilo que eu faço e que sempre fiz. Foi assim um bocadinho um acidente de vir aqui parar. E é sobretudo trabalhar em equipa. Acho que é pensar a arte e refletir a arte numa equipa em que cada um tem a sua especialidade e o seu estaminé por um lado e por outro toda a gente se introduz e contamina as áreas de cada um num trabalho. Portanto, nesse aspecto, acho que fazer teatro é fazer uma espécie de microcosmos do mundo, é fazer o mundo em pequenino em que toda a gente tem uma função, não só a nível do grupo, mas a nível daquilo que faz, é quase uma espécie de mini fábrica de reflexão. E acho que é isso que nós fazemos diariamente. Tem consciência disso? A tradição teatral já vem desde os primórdios da cultura ocidental, da Grécia, nomeadamente, e da cultura greco-latina, não é? Em que o teatro, o exercício teatral, com os grandes criadores de textos, Sófocles, Aristófanes e outros afins, já lá iremos, um autor que é tutelar à sua obra, mais na área da ficção, mas de qualquer das formas, o teatro foi sempre visto como ou esconder-se atrás de uma máscara para libertar um bocado e dar aso à alma humana. Aqueles sonhos, aqueles devaneios, aqueles traumas, aqueles exercícios, as dores, eventualmente. O seu trabalho teatral passa também por retomar um bocado esta consciência do que é o mundo do teatro. Dizer-nos aquilo que, por vezes, no nosso cotidiano, não temos a coragem nem a consciência de o dizer. Não sei. Eu acho que uma vez disse que o teatro era um... homens vestidos de outros homens a fingir que eram outros homens, para falar deles mesmos. E acho que é sempre... Fazer teatro, fazer qualquer tipo de intervenção artística, é sempre fazer uma intervenção política e social e pessoal e emocional sobre aquilo que se acha que o mundo é. E, portanto, acho que, no meu caso, aconteceu... Os instrumentos que eu que escolhi foram... O teatro e a imagem e o texto e as palavras, mas é principalmente são os meus instrumentos, como poderia ser a jardinagem ou como poderia ser a cozinha, a culinária e todas as outras áreas. Acho que no fundo são um pacote de instrumentos para, de facto, eu não sei se diria escondido atrás de uma máscara, mas diria mais enfeitado com uma máscara, ou acrescentado de uma máscara, ou acrescentado de um jardim, ou acrescentado de uma árvore, ou acrescentado de um cozido à portuguesa, para poder dizer aquilo que se quer sobre o mundo. E acho que, no fundo, eu quando penso no teatro, não penso... Acho que eu não escolhi uma forma... eu não consigo dizer que escolhi... Eu quero fazer teatro e, por isso... Vou fazer agora uma série de peças, mas é mais ao contrário. Tenho uma coisa para dizer e qual é o formato melhor. Mas tem consciência, percebendo e aceitando de facto que é essa sua forma de estar como sujeito e ator criativo, não é? Mas tem consciência que, apesar de relativamente jovem, os nossos ouvintes não têm a possibilidade de perceber e sentir e ver a sua juventude, tem consciência que é de facto... por aquilo que eu fui recolhendo até esta entrevista, que de facto é uma das figuras que começa a sobressair no panorama do teatro em Portugal. Tem consciência disso. Ou seja, o seu trabalho é reconhecido, e quer seja de colocar em palco, mas fundamentalmente também por criar o exercício da criação, que de facto... Há uma grande consistência e um reconhecimento pelo trabalho que tens desenvolvido até hoje, não é? Sim, eu tenho tido também muita sorte, mas também acho que, não sei como é que será noutros sítios, posso ter assim mais ou menos uma ideia, mas acho que em Portugal, se for muito teimoso e se trabalhar muito, acaba sempre por se sobressair, porque o trabalho fala sempre mais alto do que nós. E aquilo que nós produzimos fala sempre mais alto do que nós. Portanto, e ao mesmo tempo também tenho tido assim imensa sorte, porque tenho sido muito acarinhada pelo público e muito apadrinhada por muitos colegas. E também acho que é uma época muito feliz, isto a nível de produção artística. Claro. Não estou a falar de outras circunstâncias que não são das mais fáceis, mas também não são fáceis para ninguém. Portanto, nem vale a pena falar sobre elas. Mas em termos de produção artística, é um momento extremamente vivo, extremamente ativo. E, portanto, existe aquilo que se pode chamar uma comunidade de pessoas que fazem o mesmo que eu estou a fazer em relação ao teatro, porque no campo do teatro, até para dar uma imagem, nós inserimos mais naquilo que se chama performance, ou seja, inclui tudo. Espaços não convencionais, textos não convencionais, processos de dramaturgia não convencionais, durações de tempo não convencionais, maneiras de dizer o texto não convencionais, e é uma espécie de laboratório de pesquisa a borbulhar, sempre cheio de ideias. Por exemplo, só para dar uma ideia, neste momento estive a trabalhar agora numa colaboração com o Teatro Praga, num projeto que se chama Shelby Dance, em que eles convidam sempre um artista de fora para trabalhar com eles. E foi um processo que terminou agora mesmo, há uns minutos atrás, antes de chegar aqui, em Viseu, e que permite dois grupos que estão a desenvolver uma linguagem muito própria, que têm o seu espaço e o seu reconhecimento e o seu lugar no teatro, ou performance, ou, sim, na área, nas artes performativas em Portugal, de partilhar não só a nossa linguagem, mas também de nos conseguirmos contaminar uns aos outros e de partilhar um processo, que é uma coisa que por vezes não é Não é, não, possível, não é porque cada um fácil, está a fazer claro. a sua obra. E isso, para além de ser extremamente importante, para além de ser extremamente enriquecedor, também aumenta e fortifica ou fortalece esta comunidade e esta, não sei, este borbulhar que existe neste momento em relação a novas correntes de performance e que se estende, acho que se estende a várias áreas, como à música, à literatura, a todas as artes. Que de alguma forma se relacionam com o público e que comunicam com o público, e que é um momento muito especial. É um momento que, aliás, eu acho que as entidades e toda a gente devia dar mais atenção, mas que ele está lá, está, e não vai sair, não vai desaparecer tão depressa. E isso é muito bom fazer parte. E nesse aspecto, acho que também tenho sorte porque caí assim neste Mas caldeirão. também reconheço que há um esse tipo de cenário, usando a linguagem do teatro, esse tipo de cenário eventualmente tem como requisito fundamental, eventualmente, um processo agudo e único de criação e criatividade. Exige muito de um criador, no caso da Patrícia, não é? Porque, admitindo, e porque o é, para não cair na repetição do mesmo exercício feito anteriormente, porque a arte também, convenhamos, é um bocado isto, leva o criador a ter um exercício muito mais profundo e único do que o anteriormente feito, e a banalização. Claro, é sempre um desafio, é sempre um tiro no escuro, se eu bem entendo a pergunta. Mas acho que a partir do momento que uma pessoa também entra neste tipo de áreas, não vale a pena fazer desporto neste tipo de Sim, áreas, claro, se me faço entender. claro. Portanto, e isso é, eu acho que é a sorte que eu tenho, que é, não só eu estou muito interessada e empenhada e no meu túnel, focada nas minhas pesquisas e nos meus interesses, como há uma série de pessoas que estão a fazer o mesmo, não só em Lisboa, como no Porto, como no Alentejo, como numa série de sítios. E, felizmente, começa a ser cada vez mais fácil comunicar e trocar ideias, e há imensas formas de o fazer e de aumentar o efeito dominó daquilo que se está a produzir. A produzir. E isso acho que é muito importante, ou seja, eu acho que é importante não só uma pessoa individualmente ou com a sua equipa estar concentrada num projeto e numa linguagem sua, mas que exista de facto um contexto e que esse contexto vá alargando e que vá contaminando e esperemos que daqui a uns tempos Tempos. que seja bastante maior. Duas cintilações sobre as pálpebras. Duas cintilações sobre as pálpebras, lúmidas e um ardor perfeito. Lúmidas e um ardor perfeito, a maior. Lúmidas e um amor perfeito. Lúmidas e um amor perfeito, a maior. Duas cintilações sobre as pálpebras úmidas, demorado, eterno, perdeu-se, demorado, eterno, perdeu-se. Em sua boca dardeja um narciso, um narciso. preciso do corpo? Não encontrará na fala, não encontrará na fala sossego algum, sossego algum. Depois do susto das palavras, depois do susto das palavras, murmuradas. O corpo incha. O corpo incha. Textos que eu tive acesso é o Banquete. A primeira pergunta que logo ocorre, que depois é transversal, pelo menos à obra que a Patrícia Portela tem construído até hoje, há determinado tipo de elementos e símbolos que depois deixar-se-á para a parte final da conversa. Mas tem a percepção que este texto, este tipo de, vamos lá, carga simbólica que arrasta e carrega este texto, tem a ver fundamentalmente com uma tradição que faz parte de alguma forma de estar do homem europeu, por exemplo? Sim, sim, sim, claro. Aliás, foi pegar no texto mais complexo, acho eu, e mais recente. Mas acho que... E acho que tem razão, eu vou sempre buscar, começo a perceber que vou sempre nadar nos mesmos, nas mesmas mitologias, nas mesmas referências, nas mesmas... E faço questão de ir lá parar, portanto, mesmo que eu não quisesse ir lá parar, mas para além disso... e que sim, que eu acho que é um dos meus temas, uma das questões que mais me interessa é perceber o que é isto da Europa, não sei se por ter... vivido em muitos sítios maioritariamente europeus, mas também porque quando era... Não sei, agora estou a pensar assim em direto. Claro. Quando tinha 8 anos, entre os 8 e os 10, vivia em Macau, na China, num período em que não havia muitos portugueses, em que havia... Aliás, eu lembro-me que tinha dois amigos portugueses e o resto eram ou chineses ou maquenses. E com quem eu me entendia, se fosse em que língua fosse, porque quando se é pequenino fala-se qualquer coisa. E se calhar... O mundo tornou-se muito grande logo com essa idade e muito... tornou-se gigante e tornou-se muito diferente e, portanto, se calhar tenho sempre cresci com essa consciência de que temos este lado europeu que é muito, é mesmo muito diferente. Por exemplo, há duas semanas atrás fomos fazer o espetáculo do Homem Plano, precisamente, a São Paulo. E é outro mundo e foi uma experiência fantástica ouvir a mesma língua com um outro embrulho completamente diferente do nosso, e perceber, olha, nós também podíamos ser assim, mas não somos. E de facto isso interessa-me perceber o que é, no fundo, o que é que são as nossas bases literárias e teatrais, que de facto nos definem em todas as nossas características, às vezes até a níveis quase assustadores. Mas é esse gigantismo do mundo, quando tem essa percepção e esse sentir mesmo objetivado por uma consciência que o mundo é mesmo assim, que leva ou obrigou, eventualmente, poderá dizer-se, pelo menos eu digo, a vontade de ordenar este gigantismo e colocar exatamente a interpretação, a minha ideia e a minha sensação e o meu gosto passa por aqui. Sim, acho que no fundo, eu acho que me divirto a criar lógicas dentro daquilo que já existe, a criar uma nova lógica de forma a reinterpretar aquilo que já é o senso comum. E acho que isso me acontece, acho muito divertido, e acho que o teatro também se baseia muito nisso, e por isso é que se calhar isso depois passa também para a escrita, que é ter um mundo... O mundo é visto de uma determinada maneira, mas se nós o dissermos de outra, ele passa a ser outra. E eu acho que isso é, assim, a coisa mais poderosa que existe, e é que é a linguagem, no fundo, e que é a maneira como nós olhamos para as coisas muda-as completamente, mesmo que elas estejam ali quietinhas, paradas à nossa frente. E então o exercício é... Eu às vezes penso quando... Eu viciei-me há pouco tempo, ou há uns 2 anos, por causa do Homem Pleno, em notícias de telejornal, de televisão, que é uma coisa horrível, que não recomendo. E que não recomendo e que estou a tentar largar o vício, porque não fiquei a saber mais, mas fiquei um bocadinho mais avariada. Uma das coisas que eu percebi é que, de facto, se nós conseguimos dizer as coisas daquela maneira e escolher aquelas notícias, podemos fazer exatamente o mesmo com outras com outras imagens. E porque é que nós temos tanta criatividade numa determinada direção numa procura de coisas insólitas ou sensacionalistas ou dramáticas ou violentas e porque não no contrário? Portanto, acho que é uma coisa desta... Acho que, se calhar, mais do que gostar de escrever, gosto de reescrever e fazer o exercício da reescrita, de repensar, de refazer, de reorganizar, de reordenar. Acho que, se calhar, eu gosto mais disso, de referenciar, até aquilo se baralhar de tal maneira que saia uma coisa nova. E é isso, exatamente, dessa peça, O Banquete. Entre outras, não sei se a minha interpretação e a minha leitura do texto poderá eventualmente ser adequada ou não e ajustada àquilo que escreveu, mas a ideia com que eu fiquei depois da leitura deste texto é que é uma releitura e uma reescrita do mito do Éden, e eventualmente. Sim. Passa por aqui, portanto, a Sim. questão edénica, naquele sentido, duas árvores, a árvore da vida, poderá a outra, porque o é... Penso eu, se a Patrícia teve a noção que a única árvore da vida era muito redutora, e então aqui são duas árvores, uma para a vida, outra para a morte, eventualmente, que tem, provavelmente, eu penso que terá alguma tradição com a ligação a Hermes, como também uma sensação. Tenho a consciência que, de facto, e toda aquela agitação com o concílio das aves e dos animais, até que ponto é que as aranhas que estão lá muito funcionarão como o coro do teatro, a sensatez e a ponderação de tudo calma e vamos ver até que ponto é que será assim ou não, portanto, numa primeira interpretação. Sim, isso é muito engraçado o que estás a dizer, porque as minhas preferidas são mesmo as aranhas. Lá no banquete também gosto muito dos outros pássaros, mas as aranhas são as minhas preferidas, até porque não são pássaros e estão lá na Conferência dos Pássaros. E eu acho que também, mesmo nestes 3 livros que refere, no Banquete, no Odília e no Homem Pleno, há sempre um Deus ex machina. E acho que a estrutura não é teatral no sentido, não tem travessões, nem didascálias, nada desse género de linguagem técnica, vá lá, se eu puder dizer assim. Se eu disser algum disparate, diga-me, porque eu não conheço o léxico. Mas tem toda uma herança, ou pelo menos reproduz ou reescreve toda uma herança muito grega, muito lógica, lógica do coro, da tragédia, da comédia, mas tudo mais ou menos junto. Exatamente. E baralhado. Porque tem ali 3 tempos. Numa primeira fase, o homem com um sofrimento existencial, eventualmente, naquele sentido, a morte, que é uma condição, a questão do gosto, que é a única coisa que lhe restará, que depois é retomado na parte final do texto e da peça de teatro. Mas não é impunemente que aparecem aqui neste texto exatamente essas duas árvores da vida, que uma obriga necessariamente o homem, qualquer homem que seja, neste caso representado pela mulher, sair do jardim e saborear o pecado, que no caso aqui é a morte. Eventualmente Exato. Será feito por este caminho. Ou a vida. Ou a vida. Tem um lado exatamente. Sempre ambíguo e sempre... É sempre, acho que acabo sempre por brincar com paradoxos e com a ideia de que uma coisa pode sempre ser a outra, tanto que no caso do paraíso e do Éden, a história das duas árvores vem relacionada com a história da clonagem. Normalmente vem, aliás, esse projeto começou mesmo com o meu interesse pela clonagem e sobre o que é que eu achava sobre a clonagem e o que é que isso queria dizer quando nós descobrirmos o segredo da vida. É, o segredo da vida. O segredo da vida. No fundo, é. E, portanto, a morte também se calhar é o segredo da vida nesse aspecto. E então comecei a pensar e quando fiz esta... Quando comecei a ler uma série de diferentes mitos sobre o jardim, o famoso jardim que todos nós somos procuramos, exato. Comecei a pensar, no fundo, até porque há uma árvore da sabedoria e uma árvore da vida, não é? Exatamente. E nunca ninguém fala da segunda. Pois e, portanto, eu queria saber que, se calhar, o problema não foi trincar a primeira árvore, foi nunca ter trincado a segunda. E se calhar o que nós andamos a tentar fazer é trincar a segunda. E se calhar a segunda dá-nos esse segredo da vida. E esse segredo da vida, se nós passarmos assim em fast forward para o século XXI, se calhar será? É como se pode fazer uma pessoa, que é uma coisa assim inacreditável. Imaginar que se pode fazer. Citou há momentos a questão do Médio Oriente, onde esteve, em Ramala e em Beirute. Que esse exercício, falou no livro, é um povo da palavra, são povos e uma região que dá uma vitalidade e uma recriação constante à palavra, vinda ela de algures, mas nesta questão do livro veio de Deus, não é? Portanto, aquilo que não pode ser dito, ainda por cima, que é o mais complicado... Que tudo isto deriva de uma realidade constante que é a memória. Memória, e fazendo a ponte para Odília, ou a história das musas confusas do cérebro de... E, portanto, este trabalho, Odília, também tem a noção que arrasta com ele esse tipo de vitalidade que é a memória, a questão da Odília, que as musas, que iremos já falar também adiante, passa por aqui a colocação, porque penso eu que também é um texto extraordinariamente cénico, não é? Naquele sentido de uma visualização e uma carga imagética fortíssima, não é? Mas que, a posteriori, que é o texto que aqui está, é passível também de, eventualmente, assentar o pilar deste texto na memória. Ou numa recuperação. Sim, é possível. E também é possível... No caso da Odília, o tema que me fascinava era de onde é que vêm as ideias. Uhum. E como é que começam. Porque uma ideia fantástica, durante um milésimo de segundo em que temos a ideia, depois já não nos lembramos como é que era a vida antes de ter tido aquela ideia. Portanto, a ideia passa a ser banal, passa a ser parte das nossas vidas. E eu acho fantástico esse fenómeno de a ideia está, não estava lá, a ideia está lá. Uhum. E agora, pronto, agora passei a viver com esta ideia... Uhum. Porque já a tive, portanto já lá está. E então era tentar pensar, no caso da Odile, era no fundo tentar escrever como se estivesse dentro de um cérebro. Ou seja, como é que se arruma um cérebro que pensa em tantas coisas como uma lista de compras, junto com uma questão filosófica, que, junto com ter forma ou ter sono, e como é que se uma musa se organiza dentro de um labirinto tão complicado, e como é que liga todas estas funções para que elas funcionem de forma mais ou menos possível e normal. E claro, a questão da memória, se calhar não é tanto sobre a memória, mas é, no fundo, assente naquilo que a memória produz, porque não se consegue... Sentir nem pensar sem memória, não é? Exatamente, era um bocado naquele sentido de, ou por outra, uma possível interpretação, que é uma espécie de ordenar o caos a partir de uma ideia... De uma referência. Exatamente, de uma referência. Exato. Porque depois, a Patrícia coloca, é um texto, apesar de relativamente curto, de uma complexidade de leituras bastante intensa e fortíssima, não é? Em que coloca a relação entre os poetas e as musas, no caso, não é? E a musa. E então, sem estar a pegar rapidamente no livro, mas é desta relação que a musa existe porque o poeta lhe dá vida. E dá-lhe vida porquê? Porque o próprio poeta também arroga-se quase, e voltamos quase ao ponto inicial da conversa, de o papel de Deus, ordenar e dar um sentido à vida e ao mundo a partir da palavra. Portanto, também é desta articulação possível que este texto poderá também ser interpretável e eventualmente... Pois, ele tem sempre muitas portas, não é? Até porque é mesmo um labirinto, portanto tem sempre imensas possibilidades, mas, por exemplo... Eu gosto muito do facto das musas serem analfabetas, de haver uma necessidade muito rápida, muito imediata, uhum, para precisarem de um poeta. Uhum. Porque o poeta escreve, elas não escrevem, elas têm ideias, têm que as passar a alguém. Pronto, está ali uma relação de dependência e de utilidade muito funcional, muito prática. Mas também a tal maldição, por outro lado, das musas, em que a certa altura se diz que os poetas inventaram tudo, uhum, e até as musas, sim, e por isso sim, os deuses sim. Não podem gostar das musas, uhum, porque os poetas convenceram-nos que eles tinham inventado tudo, mas nunca lhes disseram, uhum, que eles tinham inventado, mas as musas. Disseram, não, isso foi connosco. Isso portanto, é connosco, portanto. E portanto os deuses obviamente não podem gostar de musas. Não, porque uma das características dos deuses é exatamente o ciúme, não é? E odiar uma certa rivalidade e a inveja, não é? Não, portanto... e qualquer outra criatura tão criadora como eles. Portanto, uhum, havia ali uma competição... Um disfuncionamento era impossível. Porque aqui, por exemplo, uma dos grandes interesses do livro é a questão quando a Odília encontra Penélope, não é? Portanto, em que ela está constantemente, porque é uma pessoa fria, é outra musa, mas é mais objetiva, muito pragmática, naquele sentido, tu não me desampara uma loja porque eu estou aqui à espera de uma criatura que para chegar nunca mais se lembra de chegar. Uma certa ironia, mas o que é que nós vamos perceber? Que há aqui também colado a este tipo de comportamento a presença também de elementos da simbologia fortíssima grega. Sim, sim. Vê-se sim. Novamente aqui, portanto, outra vez. Portanto, daí eu fazer a referência a uma espécie de uma ausência, o cérebro, não é? O depositário de uma certa memória, de um certo conhecimento, de uma certa vitalidade para o mundo exterior, não é? Mas, por outro lado, o cérebro também é aquele que, por qualquer motivo, necessita da companhia de uma aranha para fazer a ligação destas Internet. Pontas. Exatamente. Exato. Portanto, até que ponto é que tem consciência da possível leitura deste... Do lado grego. Este... Exatamente. acho que é o senhor Jorge Steiner que diz que nós a pensar somos todos gregos, não é? Lá vem a tal questão da Europa. Exatamente. E eu também costumo dizer às vezes, principalmente com este último do banquete, que ainda está a ser reescrito, muitas vezes há uma tendência, exatamente porque mexe com questões como o paraíso, como os pássaros, como o tempo, como o ar, como os elementos, como uma série de coisas assim muito gigantes, há uma tendência para ver alguma coisa mística ou alguma coisa de outro tipo de áreas. E eu costumo sempre dizer, claro que é todo... O texto é, eu espero que seja, extremamente complexo e muito aberto a qualquer leitura, mas eu costumo dizer, se querem a minha opinião pessoal, os meus deuses são todos gregos e são todos de pedra. Uhum. E, portanto, ou então são todos literários. Claro. Portanto, vivem todos assim, são, nascem da barriga dos deuses, da barriga da perna dos deuses, e dão-se mal e comem-se uns aos outros. E odeiam-se e fazem matam, aquelas coisas todas coisa horríveis. Tudo horrível. E são, e, são pronto, ciumentos. Eu venho daí. Venho dessa tradição. Uhum. Vá lá. E acho que não consigo fugir dela, até porque interessa-me bastante essa relação, por um lado com mitologia, mas por outro lado com o quotidiano e com o que é essa mitologia hoje, ou como é que ela como é que ela transparece nas nossas vidas. Até que ponto é que a vontade de carrear para este texto e da importância do texto do Abbott é, eventualmente, uma primeira pista de compreensão desta ficção? E já me alonguei. Não, é sempre difícil explicar porque, para mim, eu não estou especialmente interessada no livro de Abbott, uhum. na sua característica literária, nem mesmo na sua narrativa, uhum. Nem mesmo em todos os seus capítulos, uhum. porque, se por um lado faz muito sentido, porque era de facto uma crítica vitoriana, uhum. pode ser lido como uma crítica claro. Vitoriana, como pode ser lido como um livro misógino. Claro. Mas eu, essa aí, parte, pá, não, uhum. por aí não fui. A única coisa que me interessava mesmo, e porque estava... o início deste texto começou como... Até começou como uma tentativa de fazer uma peça de teatro, uhum. que depois se prolongou para outros caminhos. Interessava-me a ideia de um... Até bastante diferente, que era a ideia de uma personagem perceber-se... a perceber-se que quando acaba o espetáculo, que desaparece... mas que o ator fica sempre. Ou uhum. seja, a personagem, no fundo, é o plano. Uhum, claro. E isto numa ideia muito clássica uhum. de teatro, daí o Diderot uhum. e do braquinho da fechadura, uhum. não é? Que é aquela ideia que uhum. o Diderot dá de que nós estamos a ver pelo braquinho da fechadura uhum. como se não estivéssemos lá. Lá no sítio. Que hoje em dia, não sei se... Pronto, não faz muito sentido no tipo de teatro, pelo menos, que nós fazemos hoje em dia. Já não é essa a questão. Mas era uma questão assim mesmo muito simples. Mas depois barrei com o Edwin Abbott e, sobretudo, o que me fascinou foi a ideia de perceção. Uhum. A ideia de como é que nós, com uma dimensão, não conseguimos imaginar outras. Uhum. Mas se o fizéssemos, como é que poderíamos, pronto, ser melhores ou ser diferentes? Uhum. No fundo, a ideia de que nós vamos querer sempre... mais. E uhum. nós vamos querer sempre, se temos duas dimensões, queremos três, se temos três, queremos saber como aí, é que é a quarta, claro, e claro. Se temos quatro, queremos saber a quinta. E isso basicamente é a base do Homem Plano e do uhum. Para Cima e Não Para Norte. E depois, por outro lado, mais uma vez por causa da linguagem, eu acho que este texto, estou a misturar tudo assim ao mesmo tempo, tem assim várias imagens que me vêm. Uhum. Tem muito a ver, sobretudo, com a linguagem, mais uma vez, e com a recriação do mundo através da uhum. linguagem. E numa época em que é inevitável falar de terrorismo, o terrorismo é sobre a reescrita do mundo e sobre a reescrita da história e sobre a criação de uma nova percepção do mundo e uma nova percepção do outro lado. E, portanto, no fundo, o que eu fiz foi um paralelo entre o homem plano e o homem tridimensional e o homem que tem uma vida que luta para ter outra, que está do outro lado e que não lhe é acessível. E que isso é uma coisa universal, é um assunto absolutamente universal. A galinha da vizinha é melhor que a minha, isto é um nível, mas também é muito duro estar de um lado com uma parede à frente e a ver do outro lado o paraíso e a não ter direito, ou aquilo que uma pessoa acha que é o paraíso e não ter direito ao acesso a ele. Isto depois, tentando ver os dois lados, ou seja, aliás, o livro acaba com uma frase que eu acho que reúne o próprio... Se não quiserem ler o livro, podem ler só a última página ou só ouvir a entrevista, e que é que as pessoas no mundo... É engraçado que as pessoas no mundo... Eu agora não me lembro assim de cor, mas qual é a coisa como as pessoas no mundo das três dimensões... Uhum. Estão sempre a sonhar com o mundo da fantasia, enquanto as pessoas do mundo da fantasia estão sempre a sonhar com tempestades. Uhum. Que é uma referência... Isso, é. Vocês passam os dias a sonhar com o mundo da fantasia, enquanto nós, que aqui vivemos, sonhamos constantemente com tempestades. Que tem uma referência direta ao Feiticeiro de Oz e àquela ideia de que ela, numa tempestade, leva como um tronco na cabeça uhum. e vai parar ao mundo da fantasia. E, no fundo, o que o Homem Plano queria era exatamente levar com outra coisa qualquer na cabeça para sair do mundo da fantasia, para voltar outra vez. Para ir para a realidade. E, para, portanto, a vidinha, basicamente para a vidinha, ele quer a vidinha. Que é que nós temos, enquanto que nós estamos o tempo todo a sonhar com a vida dele, a vida do Homem Plano. Isto sendo o Homem Plano, toda a informação, toda a criação, toda a linguagem. E, portanto, a relação com o Abbott é esta. Passa por aí. Passa por aqui. Uhum. Ou seja, passa por um conceito. mais do que por um livro. No entanto, este livro tem, e estamos a aproximar já no final da nossa entrevista, tem, não sei se provavelmente tem consciência disso, tem múltiplas leituras. É, de facto, um livro assombroso, por um lado. Por outro lado, é um livro de uma riqueza interpretativa extraordinária e provavelmente é um dos livros mais importantes que foram editados até agora cá em Portugal. A leitura, ainda estou a amadurecer a interpretação sobre este texto. No entanto, há três pontos, três linhas de ligação que para mim são também extremamente importantes. Uma é a presença de uma certa ideia que, penso eu, poderá estar junto a este texto de uma espécie de iconografia de uma tradição muito delicada que vem provavelmente de uma tradição russa, do construtor e poeta e daí, por um lado. Por outro lado, a ligação da Eneida, Virgílio e a gruta e o poeta e Dido e a dimensão para uma tragédia. À partida, o sujeito não a percebe, mas ela está lá. Estão lá todos. E, por outro lado, o ponto mais importante que é isto, que eu penso eu, e depois terei a oportunidade de o explicar porquê, mais tarde que não aqui, que é, eu penso que é o texto mais criativo e aproximado que algum dia foi feito, e não foi por acaso que o disse há momentos, sobre a filosofia da linguagem e sobre a linguagem em si, nomeadamente um autor que é Wittgenstein. Até que ponto é que este tipo de três, a construção de um certo triângulo criativo, a Patrícia percebeu que era fundamental para este texto? Eu acho que, mais uma vez, assim como nós no início da entrevista falámos do contexto, e eu acho que sou muito permeável ao contexto das coisas, nós hoje em dia, eu acho, para escrever, ou para dizer, ou para comunicar, é impossível não relacionar estas coisas. E se calhar nós, pelo menos do que eu me lembro, acho que fui muito ensinada, e a nossa geração deve ter sido muito ensinada de acordo com cânones, e com uma certa relação de distância e de endeusamento de certos cânones, mas acho que aquilo que é fantástico na nossa geração é exatamente, com tudo o que tem de bom e tem de mau, é essa horizontalidade entre o Schwarzenegger e o Virgílio. Pois, porque depois também faz o James Bond, e o Homem Fleming, Plano. Exatamente. Aliás, eu estava a ouvi-lo e a pensar, ai, que horror, se calhar eu sou uma arrogante horrível. Virgílio, as Mil e Uma Noites. Não, pois, mas é que, de facto, para todos nós, não é de todo com essa arrogância, nem é uma questão erudita. Tipo, aqui a falar dos gregos como se fosse uma questão. É porque é impossível. Todos nós conhecemos estes senhores. Ou a versão desenho animado, ou a versão de edição de 1900 e não sei o quê, revista por alguém, ou edição comentada e alargada e ampliada, seja o que for, ou o original, ou o que for, todos nós, neste momento, nós conhecemos, temos uma referência, e por exemplo, achei muita piada no outro dia, que é que eu estava a falar com um miúdo que sabia de quem, eu não quero mentir, portanto posso estar a dizer o filósofo errado, mas que citou Derrida porque tinha visto o Matrix. Portanto, era aquilo que ele sabia. E eu pensava, bem, ele sabe mais do que alguma vez imaginaria. Porquê? Porque viu Matrix. E, portanto, foi parar ao Derrida, por exemplo. E acho que nós vivemos com essas... E acho que é um disparate. Ou para mim seria impossível desligá-los neste momento. Porque não é esse o meu contexto. Eu não sei comunicar se não juntar estas coisas. Por exemplo, no espetáculo que tivemos a fazer há pouco tempo, da Anitta, nós juntámos conversas de Skype com desenhos dos anos 50 e um imaginário do ideal de mulher e menina e mãe dos anos 50. Típico mocidade portuguesa feminina. Por exemplo, e juntámos com conversas de Skype e música rock e pop de 2008, dos Ting Tings, e em que estavam os miúdos todos a dançar porque toda a gente conhecia a música e ao mesmo tempo... estávamos a discutir ali questões também de grande de grande objetivo filosófico. E de grande densidade teórica, eventualmente, exato, e simbólica. E os miúdos não tinham qualquer problema em relacionar, em relacionar essas coisas. E eu acho que isso é a nossa... Não sei, eu acho que nós vivemos nesse mundo multirreferencial. E acho que por isso me atrevi, espero que não com muito descaramento, ou se calhar foi com muito descaramento, mas pronto... me atrevi a relacionar essas coisas todas, até porque se for a partir do ponto de vista de um homem pleno, estar a ler James Bond ou estar a ler Virgílio, uhum, o formato é o mesmo, é pleno. E portanto o mundo é todo, aliás ele a certa altura diz o mundo, isto é tudo verdade, portanto não há diferença entre uma questão filosófica, um dicionário e uma lista de compras, é tudo verdade, a mesma porque coisa. Está escrito. Exatamente. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Livros com Rumo. Hoje cumprimos então 2 anos de emissões regulares e contínuas. Voltamos, já sabe, para a semana, no mesmo horário. Pode também contar com o programa em podcast e também para escuta em rumo.pt, onde tem todo o alinhamento desta e de outras emissões. Voltamos então para a semana. Tenha uma boa noite. Thank you.